escuchando calidad. 4, 3, verte. Desça para 2 no teste, a gente no 019, Viva LS, reporte estabilizado, número 2. 2000 no 019, igual ao 1730. Para o localizador correr à esquerda para o 145 nesta 37. 145 nesta 37, Salva Azul, 4237. Zulu, Mike Vitor, para o serviço de informação de voo e alerta, chame 736, 128 decimal 8, até a 135 decimal 3. Estabilizado, azul 4207. Gente, com 10 de aproximação, chame 3198 decimal 95. 395, 4207, obrigado, bom dia. Boa. 1230, chame 7 Recife em 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45. Recife 2285, alterno 2545, 230, obrigado, bom dia. Boa. Alô, deixa o controle de Salvador, iniciando identificação. Deixa eu manter em nível 050, ajuste no 09 e a chegada da Médio 1. Mantenha o perfil da chegada, liberado a restrição de correção. Produz e mantenha 250 mais, está 309. Ao número 4. Bono 648, vento 120 graus, 129, decolagem autorizada, piscina 0. Devido ao mesmo perfil de saída da aeronave decolando à frente. Ok, vamos ver aí, então. Tem a 1-4-0. Aproximação estabilizada. Agente do tráfego estabilizado, LSX, 3. Gente, completa a aproximação, chame o turno 1-8-9-5. 2-5, por dia. Tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento no 0 graus no 39. O ajuste é o time sistema 0 no 9. Livre pouso na pista 10, gol 173. Gol no 648, decolado 44, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa. Funciona 1-4-0, visual, tem um bang da Gol na final do sistema 0? Afirmativo. Sistema 140, após passagem do Boeing da Gol, autorizada a alinhar e manter, cabeceira no zero. Sistema 0, após a passagem do mesmo, vai ingressar, alinhar e manter no zero. 648. fechando o turno no noite desse 195. Está presente Maceió. Maceió, 648. Thiago Alciosca, autorizado sinal 17, chame na vertical de Enrimar, possível 360. Autorizado sinal 17, chame na vertical de Enrimar, Thiago Alciosca. Voltei para o sequenciamento, curva esquerda na proa 195. Aguarde o vetor final para o ILS X-Ray, pistola 0. Esse para 2007, eixo 1019. Voltando 477. Vento 120 graus, 329, decolagem autorizada para o plano zero. Muito grato, senhorita. Vai iniciar. 619, livre LF, está estabilizada, número 2. 319, passará estabilizado. Azul 2780, este é o controle Salvador, sem identificação. Reporte unidade descida, mantém 170, ajuste 10 no 9 Salvador, vai estar. Vai estar, tá? Ouvindo mais quantas milhas para descida, Azul 2780. Mais 10 milhas. Decolou aos 49, chama o controle de Salvador no 208. 208, ainda, muito grato, até mais tarde. 6140. Controle, boa tarde, bom dia ainda. Chame 6140, decolou. Chame 6140, contato com a Cássio, vou abrir 50, direto já. Opa, na presença de voa chama, direto 350, Xané 6147. Volume 64, chama de Centro Recife, volume 26.85, plano 25.45, volume 64. 26.85.45, volume 648, boa. Boa. Salvador, bom dia, Centro 3740, formação Lima. Centro 740, seu controle Salvador, ação de identificação. Esse mapeia nível 050, ajuste 10119, voando Voa Média da presente. Passada na flor de Voa Média, está 3740, pode tentar. Voa Média da presente e após cruzar o nível 160 será reautorizado. O 3740 continua em material speed na descida. Como tráfego posição de 10 horas, 1,2 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 1, correção, mantendo o nível 170, alfa tão 72, estão ultrapassando a aeronave. Mas eu tenho mesmo forma de teto, você não tem que ser só. Controle 4777, pode ser setor, alfa? Azul 4777, para o curso localizador, curva esquerda, proa 145, nesta proa intercepta, você pode estabilizar. 4777 com 45 autorizado de ILS. Azul 2780, onde é o objetivo? Azul 2770. Atenção, 2770, desse material nível 060. 060, alguma velocidade recomendada na descida? Continua em MT2409 na descida? Afirmo. 3770, controle. Toma 40, a 7 milhas para a posição coral, com o radar terminado, submantém 160, já coordenado com os elos. Chame o elos, 120, vou fumar o 1. Salvador, tá 398, final, pistão 0. 398, tráfego avistado. Autorizado ponto, pistão 0, vento 90 graus, 39. Autorizado ponto, pistão 0, tá 398. Para o curso localizador, curva direita na proa 070, desça para 2010, origem 019, livre elétrica, poste estabilizada, número 2. Desça para 2019, proa 070, para o localizador, repostar estabilizada. O tráfego na nossa frente está do nosso posição 1 hora, é isso? Posição de 3 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil para 2010, chamamos 320, azul 2780. É, vou fazer mais uma redução aqui, obrigado. Complete curva à direita para 0625, reposta estabilizada. Canta 3740. Direita 065, reposta estabilizada, 3740. Vamos 250, desça para 2000 pés, hoje chama 09, livre elétrico, parte estabilizada, número 3. Fala 21, ILS, está estabilizado, voo 97, tá? Fala 21, ILS, vento 1, 0 graus, 159. Fala 21, ILS, chama 0, está 374. Alimastro, Zé, o táxi chama na papal, ajuste e altímetro 109. 95, obrigado. Olha o papel. Boa. Torre Salvador, bom dia, azul 2780, final de 14 milhas, estabilizado LS. Azul 2780, com sua aproximação, aguarde pista limpa. Ajuste ao chute que nos dá uma nota. A sua escuta. Autorizado ingresso, pistola 7, chamada de pronto, de olho alto. Tá, 3740, solo 05, libera direito, táxi. Chama o solo colador no 21 do sinal 9, liberar. Direito, chamando 209, tá, 3740. Azul 2780, tráfego avistado, pouso autorizado 0, vento 1, 20 graus, 92. Livre pouso 2780. está pronto? Não compreendi? Lima Lima Alfa, não compreendi a informação. Existe um repórter totalmente pronto, Lima Lima Alfa. O Westerville Siquilo, aqui é na identificação, voa Bomed, durante a sociedade chegada Bomed 1, no Bessa para nível 050. Abre, dar direito, chão, salto, ela dando aviso, nesse momento. Chão, salto, aviso, no 9, graças. Siquilo, chega agora para 050. Chegaram graças, no 3, 9. Cuidado na ILS aqui, voando 2250. Voando 250, chama a torre, frequência 1195. 1295, bom dia. Passou o voo 1250, bom dia. Voo 1250, tráfego ainda não avistado, aqui no 019, continua a aproximação, chama passando externo já. Reporta o tráfego, um Bravo Eco 58, decolando agora da pista auxiliar. Irá se afastar à sua direita, não interfere com sua aproximação. Voo 1250. 1-0, chama agora o controle de Salvador nessa tensão, 1-0, décima 8, com voo. Alfa, Romeo, Lima, Lima, Alfa, contato a radar na decolagem, sua via saiu da coral no Bravo, para o nível de voo 080. Bom dia, 1094, ponto de espera pronto. 1094, visual com a aeronave da companhia na curta final? Afirmo. 1094, foto passageiro, aeronave da companhia, autorizado, aliás, não sei, capítulo 10. Pode ser a aeronave da companhia, aeronave final pousa, a linha mantém 1-0, 1094. Número 62, prosseguir de chegada até 2.000 pés, ajuste no 09. Bomba 250, Paulo 13, Mary Direito, Chupão Fumador, no 21, Chupão. Zero direita, 219, Bomba 250. 082, aciona a identificação, gostaria de chegar do Bomé de Uno para o nível de voo 070, reduza para 2409. Desta Golf Kilo, desça para 3.000 pés, deixa no 09. Tem uma Oscar, táxi aprovado, chama interseção. Desça para 2.000 pés, ajuste no 09, autorizado a letra exchange, reporte estabilizado. 2.000 pés, com o 09, reportado estabilizado essa vez. Ponto 9. Proas da praia de Buraquinha, senhor. Aguarde coordenação com o controle solador. Aguarde o transferência do controle solador, é climático. Na proa de Buraquinha, é climático. Proas da conferência. Identificação, deixa aqui chegada por mais de um na tela de voo 080, reduza para 2509. Chama o Pedro Recife, frequência 1.6.6.8.5, alterna 1.6.6.4.5. Pois é, 5.6.4.5, boa, 0.9. Alfa, prossiga, prossiga. Alfa, mantenha no nível 060. Salvador, 1962, estabilizado no localizer. 1962, chama a torre de frequência 198, última 95. 1895, cuidado, 1962. Papá, papá, papá, Eco Lima Oscar, decolar, tá contigo. Papá, papá, Eco Lima Oscar, mantenha todas as referências visuais, deixa o chão no 09, via corredor forte. Corredor forte, o Eco Lima Oscar. autorizado, mantém 500 pés, margem no litoral, até Interlagos. Até Batalha com uma órbita, 510, no litoral norte, ajuste no Salvador no 019. Gente, graças a Deus. Bruno 962, interação para sinal elétrico, no direito para o 070, reporte estabilizado. 070, reporte estabilizado, 962. Capitão Golf, cargou-se, tem condições de interceptar o localizador no 050? Aqui, Capitão Golf, cargou-se, autorizado a interceptar o localizador nesta para o reporte estabilizado. Reduza para velocidade de aproximação e aguarde transferência. Passando a segunda fila, para sua informação, vai seguir o tráfego que está agora na sua posição de 2 horas, 62 milhas, passando 2.500 pés para 2.000 pés, para 737. Vai liberar a Foxtrot, Solo 21, décimo 9, 0162. Também a 0. Operação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite radial 280 Salvador. Esquerda 020, limite 280 Salvador, 4082. Ando 4082, desça para 3.000 pés, ajustando 019, informação de tráfego. Uma hora, 1-2 milhas, como este. Passando agora 3 mil pés em descida, certo? 208, vai seguir como número 3 na próxima. 103.019, chama todos, frequência 198, última 95. Para 200, reduza para 2109. 962, bom dia, pouso autorizado. Estamos 0, menos 1, 2, 0 graus, 1, 1, 9. Repousando a 0, bom, 962. Papai, clima ótimo, controle. Prossiga, está estimando as 1550, F9, está de saco. É, clima ótica, 1550, frente. Tráfego do 4082 está no carro, né? Tráfego 4082 negativo, tráfego está em dona com 120 de ground speed. Qual altitude é? 6.010. Isso não quer, acho que é virar. Reduza para 1709, aeroporto localizador com a direita para 055, reporta estabilizado. Direita 055, já está marcando 260 na chave. 1409, ok? Conforme informei, já estamos mantendo 1709. Então, gráfica 2Q, chama a torre frequência 118, próxima 95. 8, 9, 5. Vamos acelerar com 149 agora, sim, até 4 km/h, Golf Kilo, 18, 95, seu Golf Kilo, passou toma, chama a fibra, pouso, pista 10 e 35. Sim, seu patrão Golf Kilo, continua a aproximação, lá de pista 1-0, livre, ajuste 1-0 no nosso. Kilo. Reduza para 4.000 pés, ajustando 0.09. 4.009, 1.962, não somos 3.2, a liberada até 6, puxando o Cali Salvador no 2.1, 2.9. 2.9, obrigado. Reduza para 2.000 pés, aguarde transferência para 2. Está estabilizado no IAS já. 4082, aguardo transferência para 2. 9200, reduza para 1909. Vítima limpa 210, tá? Velocidade 10. 9200, mantenha 2109, veteração para sequenciamento, curva A esquerda para 025, limite radial 220, Salvador. 025, limitado na 025, Salvador, desculpa, pode. Radial 220, Salvador, seu limite. Então, meu nome é Lima Alfa, tenho o radar encerrado, 60 milímetros do Oeste de Salvador. Chamo o controle de Oeste, frequência 120, décima 1. Também é 60, agora 0 tem condições de reduzir para 1809, é presente? Não, chame 9200, reduza para 1809, deixa para 3000 pés, e chame 09. 1809, descendo para 3000, desculpe, está livre, né? Chame 9200, tem condições de receber nessa prova? Não, chame 9200, autorizado em LS, exchange já está estabilizado. Papapá Eco Lima Oscar, não tem tráfego de conhecimento deste controle, setor, processo livre para a coordenação. A Liga 382, chama a torre de Salvador, frequência 1-9, 895. 895, 402. Eu chamei 9200, desça para 2000 pés, reparte estabilidade. Deixa eu reportar a estabilidade, por favor. Azul 402, bom dia, continua transmissão, guarde pista livre. Certo. Papatão Góis, acabou o filme, solo.